Acordes Poéticos, de Júlia da Costa. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Acordes Poéticos, de Júlia da Costa. Não tenho segredos, é pura minha alma, qual cândida aurora rasgando seu véu. Velando ou dormindo, chorando ou sorrindo, só amo meus campos, meu solo, meu céu. Cresci sobre um ermo tristonho e sombrio, soltei nas campinas meu primo cantar, saudei nas montanhas o sol que nascia, brinquei entre moitas ao claro luar. Sou jovem, sou meiga, sorri-me o futuro, nas fímbrias douradas de auroras de paz. A flor das campinas só ama o infinito, do céu das venturas não quer nada mais. As flores dos prados não causam-me inveja, que hei flores mimosas no meu coração. Lauréis e grandezas eu não aspiro, não quero ter gozo tão falso, tão vão. Não tenho segredos, é pura minha alma, qual cândida aurora rasgando seu véu. Velando ou dormindo, chorando ou sorrindo, só amo meus campos, meu solo, meu céu. Fim do poema. Acordes Poéticos, de Júlia da Costa. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.